O cacique da tribo sequestrou a amiga minha. Tirou a roupa dela e deixou só de calcinha. Índio não vai fazer mal, não fique com medo, senhora. É só obedecer o que índio quer agora. Bate com a bunda na tora. Bate com a bunda na tora. Bate com a bunda na tora. Bate com a bunda na tora. Bate. Bate, bate, bate com a bunda na tora. Bate com a bunda na tora. Bate com a bunda na tora. Bate. É quarto de pregada, bichão. Aqui é para esse balanço, negão. Cacique da tribo sequestrou uma amiga minha. Tirou a roupa dela e deixou só de calcinha. Índio não vai fazer mal, não fique com medo, senhora. É só obedecer o que índio quer agora. Bate com a bunda na tora. Bate com a bunda na tora. Bate com a bunda na tora. Bate com a bunda, bate, bate, bate com a bunda na tora. Vai com a bunda na tora. Vai com a bunda na tora. Bate com a bunda na tora. Bate com a bunda na tora. André Cedeves, a moral de Ibicoara.